Sprecher bei der Taxi. Charlie Papau, esse Yankee Uniforme ainda não chamou para o táxi. Obrigado pela compreensão. Sono zona 884, para o curso estacionamento 14. Zona 884, aguarde, temos duas aeronaves para passar na retaguarda. Aguardando, zona 884. Meu Alfa Juliette Romeu, atento à espera de turbulência do Airbus 320, autorizado decolar, pista 17, vento 130 graus, 09 nós. Através do 06, voo no 659. Voo 659, segue o azul no táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 18, sinal 95, voo. Grato, agora passagem do azul. Após 18895, como é que tá pro Zona 64? O 2009 chama Recife no 3325, alterno 125, decimal 1, 2009. 3325, 251. Alfa, repartindo para Juliette. Ingresso 1735, reporte LL pronto, cabeceira 17. Olá, Salvador. Boa tarde, Xenema 314, livrou no 0 para o ataque. Xenema 314, como recebe o solo? Alfa, claro. Xenema 314, taxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, na 314. Iniciando o pushback, já está finalizando, já soltou o trator. Paciente, está aguardando aqui. Para o táxi, o passarelo 2230, 2233, POB 40, meia dúzia de horas, antena Brasília. Controle, muito boa tarde. De Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Confirme para o controle. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, sobe nível 080, voa coral. Romeu. O azul 4462, o Papá de Papo, autoriza a proa 045, antes de acertar o localizador. 0045 4462, 2000 pés. obrigado. Boa, 045, azul 4462, assim para 2000. Farne, mate a posição, confirme a tua B. Meia dúzia, chanela 3, ok. Não tem a via chegada do 7 no ciclo número 3. Não tem chegada, a dúvida está aqui. E o leste tango zulu está indicado? 190. Mantém o 90, vetor sequenciamento, esquerda para 140. O limite é localizador. Pode ser, esquerda 740, mantendo 90 e metade da lote, o direito estamos do outro. Número 435, 135. 135 de burro de pro agora, o estamos do outro. Agora está mandando 8,5 de guidada para o 135, já estamos do... Charlie Papá autorizado, ingresso 1735, reporte aliado pronto, cabeceira no 7. Reporte aliado pronto, cabeceira no 7. Luiz Yank Uniforme, intercolada 1-3, chame controle Salvador 120-8. Salvador 1208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Papá Tango, Luiz Yank Uniforme. Yankee Uniforme, mantenha a proa, cruzar 3.000 pés, autorizado Valeda. Ao cruzar 3.000, Valeda, o esquente uniforme. Interceptou o localizador, o azul 4462. Chama a torre agora 118.95. 118.95, ligado. Decolar, pista 1.0, vento 1.50 graus, 099. Decolar, pista 1.0, vento 1.50 graus. Azul 4462 já está estabilizado, sinal de 11 milhas. Azul 4462, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Frente na guarda de autorização, azul 4462. Azul 4065, decolada 15, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, 4065. Chapão meu, whisky Charlie Papá, autorizado, decolar, pista no 7, vento 150 graus, 099. Gol 659, mantém a posição. Mantera. 540, azul 465. Que Charlie Papá, inicia de imediato. Está com 96 a bordo, 2 horas alternando Recife. 29,6 a porta, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, noite, sua 95, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera Torre 1895, boa noite, espaço. Salvador, boa tarde, voo 1620, paciente da Mike. Vento, 150 graus, 08 lote. Repouso, 1462. Papá Romeo, Whisky Charlie, papá. Decolados, 17, chame controle Salvador, 120, desce 18. Chegada Mari, chama descida, por favor. Controle, eu estou chamando papá. Controle, papá, meu pé, escolhido, era chamando escuta. Estou vestido, agora era chamando chamando. Aí a frente, né, pelo menos, é 320. Autorizado já, os nível 180,677, saída coral. Decola da 10, curva direita, aciona 5146, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado já, os nível 180,677, saída coral, decola da 10, curva direita, 5146, 2080, 63, 27. Chama para pushback acionamento. Chama na. No 659, atualizado, Aliane, mantém pista 1-0. Aliane, mantém pista 1-0, no 659. Nós estamos 1, desce para 4.000, 10.014. 4.014, estamos 1. Azul 27, no 5, desce para nível 50. Poderia confirmar o nível para o azul 27 no 5? Desce para 050. Descendo a Bolívia 050, azul 27 no 2233, autorizado, Aliane manter, pista 1-0. Para 145, descendo para 3.000 pés, azul 27, 15. 159, decolado 121, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 108, agora 659. 0. Controle Salvador, Guano 659, passando 6910. Nadael, Leda e o nome, Roma 10. Mantenha a via saída, sobe 360 no 659. Mantenha a saída até o 360, Guano 659. 3835, reduz velocidade para 200 mais. Retorcendo, dando 3835. Já passou a hora da barra, o oficial Papá aguarda a 3320 para ele ter até a hora 0850. 140 graus, 089. Recebe falagem, 2633. 7 curva à direita, aciona 5142, chama controle 120 decimal 8, proteja. 500. A bordo, altímetro no 0, no 4, para acionamento, chame torre 1-8, decimal 9, 5, por favor. Para 178. Azul 27 no 5 indicada. Reduziu para 200 mais, azul 27 no 5. Tem 200 até a duna. 200, está autorizado na duna, azul 27 no 5. É negativo, mantém a proa. Mantém a proa, azul 27 no 5. Está autorizado duna, mantém a velocidade 72. 3835 vai para sequenciamento, curva direita, zona para 250, limite 15 milhas, 3835. É, pode confirmar, para sobre o outro lado? Direita, para 250, limite 15 milhas. Direita, 250, por 15 milhas, 3835. Volume 620, reduz velocidade a 230 mais. 2309, volume 620. Azul 27 no 5, entendeu? Voar Duna, reduzido 2009. Voa Duna, 27 no 5. Resolve LS. Inicialmente descida até 2000 pés. Duna, 2000 pés, azul 27 no 5. O Richard Papai mantenha 1000 pés. 27 no 5, tráfego sentido contrário 5 milhas, mantendo 1000 pés em condições de usuários. Entendeu, tráfego azul 27 no 5. Já estamos 11 com sequenciamento, curva à esquerda, voando para 080, limite meia dúzia de milhas. Já estamos 11. Esquerda para 80, mantendo 4000, o limite é meia dúzia de milhas. Estamos 11. Afirmativo, reduz para 150 mais. Até reduzindo. Salvador, voa, passaria 2233. 2233, sobe 160, voa Momo, direto. 160, direto Momo, 2233. Azul 4065, chama o centro de Recife no 3325. Confirmando 3385, centro de Recife, 4065. No 3325. 3325, 4065. Número 3 para a Copa, vamos verificar com a sala IF. 192, tem informação 90, atingindo 150, boa tarde. Boa tarde, deve ter uma centena na via chegada, reporta atingindo. Uma centena, reportará atingindo, tá 3192. 7. 00, direita 200, já estamos em 94. Direita 200 de prova, mantendo 4000, temos o... O Whisky Charlie Papá sobe 3500. Fecha o 5, desce para 2000 pés, autorizado LS. 2000 pés, autorizado LS, azul 27 com 5. Passo para Salvador, boa tarde, Ponte Salgueiro, sou o Analfa. Mais de 10 0 2 1 Alpha, clear descent to 4,000 feet, at 7,0,1,4. Descent 4,000 feet, at 7,0,1,4, at 4,000 feet, at 7,0,1,4. Já estamos no Lula, siga o tráfego 12 horas, 5 milhas, cruzando 2,700 para 2,000 pés, mantenha para 200. Entendo, temos o... 3,35 esquerda para 200. Mantém 4000. Esquerda na frente 200, mantém 4000, na 3835. Pelo noite, decimal 95, bom voo. Com 1884, vai colado aos 26, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Ano 208, uma boa tarde, até a próxima. Valeu. Curva direita, controle 120.8, aciona 523, proteja. 6227 Galeão, 360 para November 857, da Eulia de Rome, decolada 10, curva direita 208, 5123 no transponder, o 6287. Tango Zulu, que assume Duna 2000 pés de Livre LS. Duna Livre LS, Julian Tango Zulu. Aqui no Bravo, autorizado, decolar pista 17. Vento 140 graus, 10 lá. Para aguardando o copo, 19. 230, vão no 620. Estou sequenciamento de tráfego de esquerda para o norte, limite localizador. Desce para 4.014, no 620. Para norte, 4.014, vou no 620. Esquite LKP, livre 085, informe de contra pouso. Saída prevista da Elde da Morte, o número 4 para cópia. Roda. Sou 5 estimado para pouso, confia. Azul 2715, ajuste 1014. Continua a aproximação, aguarde a atualização de pouso e forma a aeronave iniciando a rolagem na pista auxiliar. 1014, aguardando pista livre, 1275. Salvador, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, Tango Salvador. Tá 3 milhas do externo. Na aproximação, extra-rei para a pista 1-0. Juliette Tango Zulu, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 2, ajuste no 014. No 014, a nossa intenção, senhor, é após o externo e possibilidade de uma base pela direita da 1-7. Juliette Tango Zulu, reporte para o cancelamento. Cancelar. Azul 2715, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 08 lá. Ele pousa, Azul 2715. XSE, cotejamento correto, igual a PLD. Gente 2 a bordo, altímetro 1014, para acionamento de 2198, com voo. Prova de barreira, estimando aqui a localidade 2004. Número 620, assume Duna 2000 pés de Livre LS, ajuste 1014. Duna 2000 pés de 14, está Livre LS, vou no 620. Duna, boa tarde, é o Papa Tango de Maquilo Brown. 120 a bordo, altímetro 104, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, 1985, com voo. 3567, para a cópia. 3567. 3567, autorizado Brasília, nível 360, via peso 17, saída a bordo, transição eleva. Decola da 10, curva direita, aciona 5076, controle 120.8, coteja. 360, rota do plano, decola da 10, curva direita, saída arbor, transição elétrica. 5076, transponder, 2018, e a aerolínea inicial pelo 17. 136, corrigindo 3567, posição 8. Alojamento correto, já será pushback sem aumento. Sei lá, né? Zulu, confirme o pátio de estilo após o pouso? É pátio da Baitécio, pátio seco. Juliette Tango Zulu, após o pouso, passa em interseção, realize backtrack e aguarde para ingresso no pátio. Juliette Tango Zulu. Tá, restrição de altitude, problema aquilo bravo, senhor? Hotel Juliette Serra, Autorizado acionar, reporte pronto para ataque. Planejamento correto, para prospeccionamento. Para prospeccionamento, 9:30 ali. Não, 3-1, livre pista direita, chame controle solo 1-2-1, decimal 1. 1-0, vira aí, DCT 1 para a Pernilu 4-4. Saída da Elza e da Motiva, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-1-5-6, chama controle 1-2-0, decimal 8, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 3-2-0, era o dia. Uniforme do Lu 1-0, Piraí, combate, uniforme do Lu 44. Recobra 1-0, curva direita, da Israel Leda Mótiva. Transponde a 5-1-5-6, controle 2-0, decimal 8, na 3-1-5. Projeto correto, chama para prospeccionamento. Amarelo. Solo, azul 2-7-1-5. Na Fox. 2-7-1-5, táxi via Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 2-7-1-5. Tá, 3, 2, 3, 5. Papatango, Juliette, Tango Zulu, tráfico avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 092. Tango Zulu, tá embaixo da casa. Dois mil pés, livre LS 1014, câmbio. Mas eu peço que deveria, desculpa. Informação, está no ponto zero próprio, visual para todas as aeronaves da Pinay. Hotel Juliette Serra, mantenha a posição. Liga. 317, mantenha a posição. Pegada extra 3, 1014, 3192. 3.000 com 1014, está 3.192. 1.20 passa a Duna, chama a torre agora, 118.95. 8.95, bom dia, estou no 62. Salvador, bom dia, estou no 62. Fala os 3.4. 180, aguarde ingresso no patinho. 13835, tráfico avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 140 graus, 089. Pouso autorizado na 1-0, tá 3835. Papai Romeu, que é a November Vito, autorizado, ingresso 1735, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Mike Charlie Alpha, aguarde para o táxi. Voo 1620, ajuste 10 no 4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso número 2. Sempre voo 1620, 24. 1-0-5, confirmado de pouso em Vitória da Conquista, 192-25. O nível solicitado? 1-0-5. Modificado aos 3-5, mantém ainda 3 mil pés, aguarde a ascensão. Eu vou lá. O meu gol se sente. 3835, solo aos 3-5, livre pista direita, chame controle solo 1-2-1, décimal 1, se possível, agilizando manobras. Agilizando 2-1. Táxi. Chama na táxi, 3-0-5. Aproximação da Star, Mari. Ok, então, se eu estou com o rodão direita, são 2-7-0, são 10 milhas. Primativo, inicialmente mantenha 3 mil, tem um tráfego posição de 1 hora. Cruzando agora 5 mil descida para 3 mil pés, é um Airbus 320. Está a 2 milhas e meia, separação da sua aeronave ali naquele braço. Gerson, vamos até aqui. ITL Alfa, ataque autorizado, reporte na Papá. Posse para 2000, livre aliás 1014. Esquerda pro 0140, descendo para 2000, reporte estabilizado, tá? 3192. Tráfego ultrapassado, quilo bravo, sobe 105. Acende ao nível 105. Já dá pra gente a frota com isso? Ainda negativo, na 270 por 7 milhas, meia dúzia de milhas. Então vamos acender a nossa frota, nível 105. Negativo. Apagou, estabilizou. 1-118-95. Bom. 2233, Passaredo, chama Recife agora 1260, alterna 1288, 2233. 260, 288, 233. Juliette Serra, autoridade táxi, reporte na OSC. Papatão, vai ficar Papagolf, seu instalador. Vai ficar Papagolf, ajuste 1014, continua a transformação, aguarde a autorização de pouso. Voo no 620, livre pista direita, solo foi aos 38, chame controle solo 121, décima 1. Vai vendo, vamos agora. Fala com a Papagolf, a intenção é cancelar para pouso na 17. Batido, batido. Volta para o Papagolf, 7. Juliette 327, autorizado. Alinhar-se, decolar, pista 1-0, vento 1-40 graus, 08 lote. Juliette Sérgio Zulu, autorizado nacional, aposta pronto para o ataque. Papai Romeu Terra, novembro Evito, decolado aos 38, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208. São Frânio, muito boa tarde, o Papa Romeu, Serra, Novembro Evito, decolou, perfil Arbor. Para o 300, voa Arbor. Desculpa, para o 300, Novembro Evito. Charlie Papa, serviço aberto encerrado, continua a sessão 085, mantenha-se em condições visuais e chama agora Recife no 260, alternando 288. Abaixo da direita. Visual, completa a final 3192, chama a torre agora 118-95. 118-95, Salvador, voo 1966, 172, alternativa 3,54, alterna material, Final PLB? 1-7-2. 1-7-2 a bordo, altímetro 1-0-4, táxi via Índia Alfa no ponto espera 1-8-9-5, com voo. Índia Alfa no ponto espera 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. Aguarde para o ataque. Corre, Salvador, opção 3192, passando externo, baixado travável, boa tarde. Opção 3192, ajuste 1014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo um Charlie 402 na final da 17. Ciente, opção 3192, aguardando. Funcionário 6327, decolado aos 40, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 3026327. Ana 327, sobe 180, voa Coral. 3180, voando Coral, assim, né? 6327. Coral, confiança? Chamando o nível 180, Coral. 1180, Coral, 6327. 1966, ponto de espera pronto. 1966, mantenha o ponto de espera. Vai manter o já Decolada para o 050, 254. Olha, Lima Kilo Bravo, pode curvar à esquerda, voa na frente, conquista? Eu reconquisto Lima Kilo Bravo. Kilo Bravo. Na Juliette 4, 60. Solo 6355, acionar a autorização Guarulhos. Seguração da pista, sua aeronave vai ser preferida em relação à aeronave no, na Papá para aguardando a pista ocupada. Da Ulha da Morte, já prevista. Obrigado. Aeronave na pista, ocupando. Tem que decolar primeiro e entrar na Papá para ingressar na pista, ok? Manter a posição. O Tchali Alfa ingressa a linha, reporte de aliado em ponto 7. Alfa, não pode estar atuando no ITC 195, por favor. Ok, eu posso ser o posto no TED, vai Alfa 295, já na minha vez. É, pode ser o filho, eu estou Alfa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Complete approach and contact tower, now 118.95. Complete approach, tower 118.95, the port call 021 Alfa. Salvador, Portugal 021 Alpha, Chinese 1014, continue approach, number 2 to landing. Number 2 for landing, continue approach 10, Portugal 021 Alpha. Antônio Lietzera, temos um tráfego, outro tráfego na final da 10, aguarde. Juliette, Tango Zulu, autorizado. Juliette, Tango Zulu, autorizado. Táxi, aposta da Papá. 13192, solo 44, livre pista direita, chame e controle, solo 121, decimal 1. Livre direita, 319, obrigado, boa tarde. Ágil, tá 3192, livrou. 92, boa tarde, táxi Alpha, reportante da Juliette. E Alpha, reportará da Juliette, tanto 3192. 0 9 9. Air Portugal 021 Alpha, did you copy? Affirmative, remember the echo, clear to land runway 1-2, report call 021 Alpha. Itália Alfa, a intenção é que após decolagem ocupe o perfil mínimo da saída e corra a 600 pés. Tem condições? 27, Chutão 3192. Chutão 3192, tem condições de seguir para o portão 5? Eu matei, senhor. Ah, seguiu o Juliette, portão 5. 05, obrigado, boa tarde. 109. Aguarde a autorização para a decolagem. Mike Itália Alfa, autorizado decolar com o Chutão 7. 31.30 graus, 109. Frequência, hein? Com chão de fundo. autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 140 graus, 109. Do controle? Cisco. Grato. O Lima Kilo Bravo também recebe 5/140, o carro fechado. Já passou a posição aqui. Permitiu, Lima Kilo Bravo, já passado 45 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, chama o centro Recife para serviço de informação e alerta nas frequências 1260 e 1288. 1260 e 1288, obrigado. Mike Charlie Alpha, decolado aos 47, chame a guarda para transferência de comunicação. Guarda. Mike Charlie Alpha, chame controle Salvador, 120, da sua 8. Primeiro, Mike Charlie Alpha, abraço. Muito boa tarde do Papateno Mike Charlie Alpha. Papão Juliette, autorizado a decolar. Pista 17, vento 140 graus, 109. Mike Charlie Alpha. 166, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 109. Iniciando na 966. Seria aula até o 050-27, 99, chegada a morte. Juliette Charles Zulu, autorizado, ingresso 1735, aporte, aliado pronto, cabeceira 17. Salvador, boa tarde. É o 4198 com 5360 novembro em relação. 49, chame controle Salvador, 120-8. Agora controle 120-8. 0 curva direita, aciona 5433, chama controle 120-8, corteja. 1966, decolado aos 49, chame controle Salvador 120-8. 120-8, obrigado. 120-8. Planejamento correto, primeira curva direita, chame para prospeccionamento. Grande chamará. Para o táxi 3567, uma centena, 3:30, com fim. Autorização de oposto para 5 pés. Chama 20 milhas fora, 2 mil pés, acionado o transponder, por quê? Número 1 aqui, obrigado. Agora, 0132. Entendeu, direto, mas aqui 2 pés, aí chamará 20 milhas fora. Nível 360, via Pêndulo 10, Piraí, DCT 1 bar de Pêndulo 44. Saída da Elder da Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5440, chama controle 120, decima 8. Coteja. Cotejamos 360, autorizado São Paulo Guarulhos. Da Elder da Mótica, sai e intercepta Pêndulo 10 até Piraí, direto 1 bar de Pêndulo 44, Pagog. 10 é a pista em uso, primeira curva para a direita, 5440, transponder 1208, controle de saída, 63552, Janeiro. Posicionamento correto, chama para prospeccionamento. Obrigado, vai chamar. A 3155, fala ao 5, decolado ao 51, chame controle Salvador, 120-8, boa viagem. 08, obrigado, boa tarde. Moscow 021 Alpha, with traffic inside, can we proceed to the sun? Roger, active traffic, you're cleared via Juliet to gate 11, near Portugal 021 Alpha. Copy, after passing traffic via Juliet to gate 11, near Portugal 021 Alpha, thank you. Zulu 55 sobe 320 via saída da El, vigilância. 320 da El, pode dar direto Leda, senhor, para 315. Autorizado. Direto Leda, está 315, grato. Fábio 2584, chama a posição 1895. 1895, óbvio. 2791, completa a chegada 2000 pés, livre LS, reporta final 1014. Completa a chegada até 2000 pés, autorizado LS, vai reportar estabilizado 2791. Controle, salão de áudio, que está bem aquilo do... Você está 50, Zulu, na Prod Itapa. É, continua de voo 050 com Prod Itapa, bem aquilo do... Expansão, eu guardo a autorização de pouso, informo a aeronave aliada pronta para decolar na pista 1 no 0. 7, aguardando, Força Aérea 2584. Funciona MA227, autorizado a decolar, pista 1 no 0, 1 no 0. 130 graus, 109. Ok, iniciado 10, Charlie 227. Papa Tango, Juliette, Charles Zulu, decolado aos 53, chame em controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde. Salvador, esse é o Papatango Juliette Charlie Zulu, decolou na sua escuta. Zulu, está aí, escorredora Xena, escuta Juliette Charlie Zulu. Zulu. Delta, chamado para pouso. 925, senhor. 925, copiado. Chamamento 327, passa coral, serviço aberto encerrado, mantém descida até 120, chama agora de Alza 1201. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 11 nós. Sente, do livre pouso, Força Aérea 584. Puxané 6227, decolado ao 54, chame controle em Salvador, 120, decimal 8, boa viagem. Puxané 6227, controle apoio. É 6227 na escuta da torre? É, falou. 567, autorizado, aliás, mantém, pista 1 no 0. A linha aí mantém, pista 1 no 0, 3567. 32584, solo aos 55, confirme o pátio destino? É o pátio VIP, pátio militar. Solo 2584, pátio militar? Afirmativo, posso liberar a direita aqui. Era 2584, livre pista à direita, chame controle de solo 121 da sua hora. 21 hora, grato. Fala com a série 2584, livrou. Série 2584, qual foi a empate de autoridade? Afirmativo. Destaque seria Alfa Juliette, Pátio, Índia Alfa novamente, no ponto de espera, chame 2198, esse manual de 5. 7, Força Aérea 25, ocupado pela Alfa, vai chamar para o cruzamento 2195. Autorizado no 0, T3567. Estabilizado o ILS X-Ray da Pistino Zero. 2791, chama a torre 118-95. 18-95, boa tarde, 2791. Taxi via pista para parte militar, agilizando manobras, informa a aeronave na final da 10. 3 milhas para o externo. Salvador, boa tarde, Azul 2791, no final ILS X-Ray. Visual com 10, tá agora 7 milhas da cabeceira. Azul 2791, no ajuste 10 no 4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa a aeronave taxiando na pista. Aguardando o livre pouso 2791. Azul 2791, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, 2791. 3325. 3325, Xarabé, 227. Com a Elefa, o 3567. 3567, Elefa, está autorizado. Obrigado. Tango é com uniforme hotel, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, turno 097, permite a informação para autorização com fim, está na posição 09. 097, autorizado com fim, nível 360, via Pêndulo 21. Saída arbor, transição elétrica, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5444, coteja. 360, autorizado, agora elétrica, decola Pêndulo 21, rota do plano. Transponder 5444, controle 08. Sejam quietos, operação de expectativa. Boa tarde. Qual a previsão da Dora? Boa tarde, 2433. Sendo identificação, mantém via chegada Mari. Solo 04, livre pista direita, chame em controle, solo 121, décima 1. 121, décima 1, azul 2791. Solo Salvador, azul 2791, livrou? Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Só passando, Eco Uniforme Hotel. Táxi autorizado, reporte na Taxi Off. Ajuste 1014. Calma que tem um cachorro ali na taxi Alfa, entre a Elco e a Fox. Excelente, grato pela informação. Fala o gol no 097 para o pushback, para o 19. Já para o táxi. Porta táxi. O meu é o gol, prossiga. Apresenta o DLA, Romeu Golf. 7, chama Recife agora 1260, até 1280, 3557. Vai chamar Recife 260, confirma o secundário? 1288. 288, obrigado, boa tarde. Boa tarde.